te desse amor, viva esse amor. Beije minha boca e veja. Sei que a gente vai dar certo, pega em minha mão. Eu quero caminhar junto, descobrindo tudo que te agrada. E grita bem alto que eu te amo e todo mundo ouvir. Só te imaginar, a gente navegar, com você vai ser louco.